3198, livre LS. Livre LS, 3198. Clima que ondulou, agilizando. Tá livre, dá. Vai prosseguir até o. Através do meia dúzia. Considere, vai prosseguir até o através do gate meia dúzia. Tem um tráfego da Gol na entrada do Pátio 3. Que já realizou o pushback. Após o táxi do Gol, tem livre ingresso no Pátio. O Lima que ondulou. Salve Salvador, Azul 4207, Alfa. Azul 4207, mantenha-se da Juliette. A mantenha da Juliette, 4207. Solo Trip 5486, puxa acionamento. Trip 5486, no pátio 3, autorizado, chame para o táxi. Chamada para o táxi, quadro bem. Estimado para pouso em Siri. Negativo para hoje. Eu não entendi. 25, ah, ok. Com 1325, anotado. Obrigado, CD904-5. Positivo. Controle voo 1260 para sair, está um pouquinho abaixo do 5000, ok? Suficiente, sem problemas, 1260. Obrigado. Posição 4, vamos para o pushback, acionamento. Autorizado, chame para o táxi, chegou no 983. Isso, e pushback, chama no táxi, chegou no 983. Na 032 está pronto para o táxi, 3 horas e 45 de autonomia, alterna Galeão com 07 a bordo. Bom, 9032, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, vai manter posição antes da táxi Índia e chamar a torre em 118, decimal 6, mantendo posição antes da táxi Índia. Bom, 9032. Realizador em aproximação, cheque o trem, chame a torre, 1186. 186, obrigado, até daqui a pouco. É. Torre Salvador, até 3198, bom dia, PLS. 3198, continua a aproximação, aguarda a mensagem. 98. Azul 4207, visual com 61402, no táxi? Visual 4207. Vai ingressar no pátio 3, observe o tráfego e ingressa via Juliette pro gate 9. Juliette, gate 9, 4203. 32, Salvador, 1-0-3-2. Na direção da chave, tá pronto. 32, mantém a posição. Informe que está restrito ao 090. Até a liberação do controle. Correção 080. 080, mantém a posição. 9-0-3-2. Afirma. O 9032 prossegue, autorizado, prosseguir até o ponto de espera. Autorizado até o ponto de espera da 1-0-9-0-3. Tanque 3198, pouso autorizado, pista 10, 170 graus, 612. Lembra, pouso pista 10, 3198. 2, ingressão no pátio. Turbo. 3486, tem livre táxi. Via Juliette Alfa no ponto de espera da 10, torre 18, decimal 6, ajuste no 095. No 095, ciente. Fala Salvador, voo no 93, pronto para o táxi. Fiobe, 189, alterno Galeão, com 3:45. Voo no 983, táxi livre, via Indy Alfa, vai aguardar passagem à sua direita de até R72 da Trip. E segue como número 3 no ponto de espera. Ponto de espera, torre no 186, ajuste no 095, gol no 983. Tem autorizado da Alfa, guarda VIP, número 3. Ponto de espera, dono 0, torre no 186, gol no 983. Firma, essa área é jurisdição na infra-aero. Ele é o fiscal da gente. Salvador, bom dia, gol 1738, informação November. 1738, esse é o controle de Salvador, via chegada mar e desça para 2000 pés, ajuste 1015. Chegada mar, descendo para 2000 com 1015, é isso? Positivo. Entendi. Estabilizado, localizado, jogou 1260. Suficiente, chega o trem, chame a torre, 1186, gol 1260. Essa torre, 2000, obrigado. Direita 219. Direita 219, fez 198. Um, 32, autorizada a decolagem. 180 com 59. Gol 1260, muito bom dia. Final de 5 milhas, baixada travada, avistando. O gol, bom dia. Continua a próxima saga, garantia livre. Ok, continuando e aguardando o gol 1260. Vocês, então, 3198. Tirada da colagem, 170 graus, 59. Mantém escuta. No 260, pouso autorizado no 0190 grau 59. Livre pouso na 10 para o gol 1260, baixa travada. Guardião 05, prossiga. Salvador, Lima para Valco. Lima para Valco, prossegue de retorno a Salvador, para o farol Itapuã, QNH no 0 no 5. 0 no 5, reporte no farol, para Valco. Sim, vai. Decola, alto. 00198, Magol. 198, boa. Quadro solo, pro noreste, guardião 05. Guardião, PLB padrão. Muito bom dia, o gol foi no 9032, decola cruzando 4000. O 9032, bom dia, contato radar, suba para nível 400, autorizado pro de Leda. 400, operando Leda, vou 9032. 260, 01, direito 219. Direito 219, gol 1260. Torre Salvador, gol no 983, ponto espera da 10, pronto. Gente, mantém o ponto espera, 983. Mantém o ponto espera, voo no 983. O trip autorizado, ingresso a decolagem, 1970 graus, 89. Guardião 05. Prossiga, Guardião 05. Decolou Salvador, 0105, ocorrência policial, setor noroeste, sem interferir com o LS. Positivo, capitão, direto para a ocorrência na escuta. Escuta permanente, Guardião. Controle GV53. GV53, controle. GV53 está com proa de vole, vai se aproximar. A atenção agora é realizar os procedimentos de emergência da 22, da 10 e da 17. A pretensão nossa é essa sequência, mas se tiver alguma orientação contrária a essa, a gente prossegue o que for melhor para o controle. Aguarde o GV53, estamos verificando se há decolagem para o procedimento da 28, o GV53. GV53, a intenção é passar por gole ou ir direto a NDB Salvador? Não, eu tenho que fazer gole, NDB Salvador, a intenção é bloquear e afastar direto no procedimento da 22. Entre o GV53 temos apenas mais uma decolagem da pista 1 no 0, Tem condições de após gole manter espera no NDB Salvador para o procedimento, o GV53? Afirmativo. Vai iniciar a redução também da presença. Center. Autorizado a decolagem, 190 graus, 62. Sobre decolagem, então no zero, voo no 983. Para 065, limite ao cruzar nível 080, reassume navegação para o Iduna. Salvador, Braval. Braval, chame torre 18, decimal 6. 186 alfa. Bono 738, forma tráfego 10 horas, 9 milha, rumo sudeste, mantém nível 090, tipo 1 HS25. No 738, ciente. Bono 9032, chame centro Recife, em 126, decimal 0, alterna 125, decimal 1. Centro Recife, 1260, alterna 125, gol 9032. 38, vetoração, final ILS X-Way, pistão no 0, esquerda pro 040, limite localizador. Esquerda 040, limite ao lock, gol no 738. 983, ao 07, 19, 8. 19, 8, voo no 93. Controle Salvador, gol 1983. 1983, contato radar, suba para nível 360, autorizado por Odileda. Atenção, nível 360, sua Odileda, gol 1983. GV53, autorizado pro do NDP de Salvador, desça para o nível 070. Charlie Alfa Tango, informação com Foster, ajuste 10-15. Confirme qual será o setor do voo local? Local até Farol da Barra, Charlie. Gente, Charlie Alfa Tango, autorizado voo local, 500 pés via litoral até o Farol da Barra. Decola com, da pistão no 7 com curva direita. Controle Salvador 1, 19, decimal 8. Torre 18, decimal 6. Aciona 0141, Charlie Alfa Tango. Positivo, Charlie Alfa Tango vai decolar do 7, após curva direita, corredor 7, litoral 10, até o Farol da Barra, 10935 controle, 1086 torre, 0141 no transponder, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, confirme o pátio de estacionamento? Pátio da EBTA, senhora, são 5 a bordo. Ciente, Charlie Alfa Tango, para acionamento táxi, torre 118, decimal 6, bom dia. 1086, um bom dia. Salvador, muito bom dia, o Papa Romano Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, acione reportaxi. Aciona, chama táxi. Bravo Alfa, posto autorizado, na 17180 com 8. Alfa. Receptar final, ILS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Direita 70, intercepta direita 10, reportará estabilizado, gol 1738. 8 decimal 6, aciona 0254, limite do Zulu. 53, desça para nível 050. 050, 53. Aquilo Zulu, livre acionamento, chame táxi. Romeu Oscar, desço para altitude de tráfego em Salvador, QNH 1015, autorizado frequência livre, quilo Romeu Oscar. Apenas confirmando após o procedimento NDB da pista 28, efetua o NDB Zulu da pista 10 ou o NDB Yankee? NDB Yankee. Senta. Frequência livre, o Lima Bravo. Três. Tá, 43. Vou estar autorizado a afastar direto. Afirmativo, GB53, será necessário horta devido à aeronave ingressando na final ILS X-Way da pista 10. O GB53 desça para 4.000 pés, QNH 1015. 4.053, reporta no bloqueio, iniciando o ar. Pô, é livre táxi, via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, torre no 86, ajuste no 015. Boa tarde. 10, no 477, acione a identificação dessa via. Chegada bom para o nível 050, QNH 1015. Ao cruzar nível 1050, reduza para 220 nós. Autorizado via até o 50 com mini 15. Ao cruzar agora 150, reduz 220 com 477. Táxi até a Babá. 38, chame Torres, Salvador em 1.8.6. 1862, gol no 738, obrigado, bom dia. Bom dia. Controle gol 1477, está em forma de desvio à esquerda, voando magnética 195, aproximadamente 20 milhas. Sente gol no 477, após desvio, foi pro de pelo. Desvio pelo GOM, 47. Gono 983, chame centro Recife, 126.0, alterna 125.1. 260, alterna 251, GOM 93, bom dia. GV53, desça para 3.000 pés. 3.000. Afirmativa. Ponto espera da Papau, Tchara Alfa. Estamos cientes, mantém a posição. Está autorizado em ingresso? Pode alinhar e manter nessa posição. Alinha e mantém. De pronto, Tchara Alfa. Mantém a posição, Tango. Tango. Controle, guardião, 0, 1. 0, 5. 05, controle. 05, afastado 7 milhas, ao 3, 2, 4, visual com campo, detona retorno ao Salvador. Rede Guardião 05, proda rotatória, chame torre em 1 no 8, decimal 6. Proda rotatória, 118B, grato. 983, chame centro Recife 1 no 26, decimal 0, alterna 1 no 25, decimal 1. Do bloqueio de Senoata, 53. G53, aguarde para descida para 2 mil pés, devido à aeronave na final. Se arremeter, sobe para 2 mil pés. G53. Autoriza a taxa baixa altura até a cabeceira da 35 e decola, senhor? É, não está interferindo com o tráfego da 10. É autorizado, a colagem a partir da 35. G53, desça para 2 mil pés, autorizado o procedimento NTB pista 28, reporte na final. 2000, autorizado o procedimento, reportarei na final. Rodador Azul 4207, frente da Oscar 360 para o Rio. Azul 4207, pronto para a cota? Pronto para a cota. Azul 4207 para Rio de Janeiro, Santos Dumont. Nível 360 autorizado. Decola da pistão no zero, com primeira curva à direita. Na saída da EL, Leda, transição Bidev, aerovia Prusk 50. Confirmando na EL, Leda, Bidev, aerovia Upper November 857 até Porto Seguro. Após Upper Zuluno 6 até Gruf. E Upper Zulu 14 até Barbacena. Controle decola da Azul 407, decola da pistão 0, primeira curva direita. Controle Salvador 1 no 9, decimal 8, torre 1 no 8, 6, aciona 50 no 2, Azul 4207. Neofatango, prossiga visual via litoral 500 pés do Tchar, Neofatango. Vai manter visual 500 pés, linha do litoral, Tchar, Neofatango, grato. Trip 5486, chame centro Recife em 1, 26, decimal 0, alterno 1, 28, decimal 8. Centro Recife 1, 26, decimal 0, 1, 28, decimal 8, dá volta. 8, azul 4207. Azul 4207, correto, chame pronto para o feedback acionamento. Cara. Solo gol no 738, bom dia. Bom dia, Golno 738, táxi Alfa Juliette, gate 5. Alfa Juliette 5, Golno 738. Sim, chama o controle, 1935, Guardião. 1093. Corrido, 1935. Versão 198. 1098, grato. Bom dia, o trip 5220. Em transferência, sente a informação Oscar. Bom dia, trip 5220, acione a identificação na proa de Mari. Reporte no ponto de descido, Kenegão no 015. Positivo, já foi atualizado pelo centro até o 150. Para o nível 050, trip 5220. Para o 50, 5220. Guardião 05, controle. O Guardião 05, Afastado 7 milhas, radial 3, zona B, intenção na proa do centro da cidade, sem interferir com a LS.